No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17, lemos o seguinte: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu dileto ouvinte, neste pouco espaço que tenho, quero meditar contigo nestes dois pontos da Escritura Sagrada, a lei e a graça. Sim, porque a lei fala-nos de condenação e a graça fala-nos de salvação. A lei foi dada por Moisés, porque Moisés era o grande legislador da parte de Deus para com os homens. Pela lei, ele apontou o pecado e condenou o pecador. Romanos 5:13. E verdadeiramente, ele fez o que lhe competia. Fez um grande trabalho. Mostrou ao homem que era pecador e que a justiça da lei o condenava. Portanto, o homem estava condenado. Revelou-nos o nosso estado desesperador, porque diz a Bíblia em Romanos 3:23 que todos pecaram. E se todos pecaram, todos estavam condenados. Não havia recurso, não havia remédio. Todos iriam para a perdição eterna. Mas glória a Deus que agora chegamos ao outro ponto. Deus, na sua infinita misericórdia, mandou seu Filho fazer a expiação da culpa do pecador. Por isso Jesus padeceu e morreu. Ele tomou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. A cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz. Colossenses 2:14. Louvado seja o seu santo nome. O apóstolo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo: a graça se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Graças a Deus que nos amou com tanto amor, a ponto de dar seu Filho por nós. Moisés nos julga com a justiça da lei e nos condena. E Jesus padece a crucificação, derrama o seu sangue e morre em nosso lugar e nos salva. Ao terceiro dia ressuscita para nos justificar. Romanos 4:25. Oh, maravilhosa graça! A lei nos condena, a graça nos absolve. A lei nos pune, a graça nos redime. A lei nos mata, a graça nos vivifica. A lei nos perde, a graça nos salva. Moisés e a lei nos condena e apontam o inferno. Jesus, por sua graça, nos salva, redime e leva para o céu. O apóstolo, depois de examinar as profundezas da graça de Deus, diz na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3: portanto, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que Deus te abençoe, meu ouvinte, e possas compreender estas maravilhosas verdades e aproveitar-te delas para teu bem e felicidade. Amém.